Jesus. E aí, Romeu? E aí, beleza? Tá falando. Ah, velho, tô jogando pra trás aí, de calibre e tal. Que onda é essa, velho? Acaba de chegar, som de pistão, haha, pode acreditar. Tomando as ruas, tomando de assalto. Gospel rap em sua em cima, vou pro alto. Fazendo nosso papel, sou do céu. Saqueando o inferno para povoar o céu. Evangelismo, hip hop, eu tô aqui. Se o diabo vacilar, lá vou invadir. Ele vai cair, eu tô nem aí. A mensagem vou pregar e os doidos vão ouvir. Vão pirar e pá, vão aceitar. Ha, ha, isso em sua vida vai entrar. No comando aqui é Deus, pode acreditar. Vamos de Excelândia e pá. Terra sem contra o sistema do diabo. Rap gospel é de frente no ato. Preparado com armadura suprema. Aí fulano é nós em cima, tema. Um, dois, preparado para a guerrilha. Três, quatro, estou na cola da trilha. Preparado para fazer um arregaço. A minha parte é assim, eu mesmo faço. Aliado de segundo dos squares. Atenção, riva de ré, ninguém se mexe. Aí vamos, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Romeu, negro, clan, mamute, mi amigos, yo soy revolucion. Mi rap, mi canción, yo vivo la seguir. Y siempre es así, hoy mismo cambiar. Mi fama debe de mirar por un ser benigno muy fuerte. Jesús, tu nombre, Jesús. Lo Cristo, Señor de mi vida, mi Dios. Pachino, épico, fe, encuentro. Un lápiz, una hoja de hilo agresivo y paso, lo pra rimar. Solamente de palabras, pa. Hablado que nosotros no teníamos ilusión. Normal y tal, no es lo que yo quería. Los magos jugan nuestro trampo ahí. No confunda mi capacidad de rima. Y da licencia, compadre, que ahora yo voy a pensar. Ha, ha, seu de ideas para que deve é. Soldado do bem, nativa, pode botar fé. Compreende, entende, y se arrepende. Boas ideas, meu compadre, no se vende. Então me diga, me diga, me diga, me diga o que é. Então me diga, me diga, me diga, me diga o que é. Então me diga, me diga, me diga, me diga o que é. Se você não me ajuda, então não vem me atrapalhar. Como você tá falando demais, tá me criticando. Olhando pra tudo que eu faço, tá me atrasando. Meus planos, meu estilo, minha maneira de pensar. Sai da frente, maluco, que nós vamos saquear. Meu estilo é pesado e vai tremer o chão. Saqueando o inferno, curva